Irmãos, Deus é um Deus de aliança e Ele requer de nós lealdade. Deus fez aliança com Abraão, nós lemos isso em Gênesis. Pode abrir sua Bíblia em Gênesis 17, versículo 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o seu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Aleluia. Essa aliança, ela foi divulgada, entre aspas, a todo o povo de Israel no tempo do Êxodo. Após 3 meses de libertação do povo do Egito, o povo esteve no Monte Sinai. E, naquele momento, eles fizeram um pacto com Deus. E essa aliança de Abraão foi estendida a todo o povo de Israel. Abra comigo em Êxodo 19... Êxodo 19, versículo 5. Deus fala a Moisés da seguinte maneira: agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, ou a minha aliança, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Nesse momento, aquela aliança que Deus fez com Abraão foi estendida a todo o povo. Todo o povo ouviu da aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel. Logo em seguida, em Êxodo ainda, no capítulo 24, nós vamos ver o Senhor reentregando os mandamentos, os 10 mandamentos ao povo e várias outras leis estabelecidas a respeito do ano de descanso, das festas e várias outras coisas. E nos versos 1 a 8 do capítulo 24, amém? Acharam? Está escrito assim: depois disse Deus a Moisés: subi ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma voz: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos mancebos dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bois. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Também tomou o livro do pacto, ou o livro da aliança, e o leu perante o povo. E o povo disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue, aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do pacto que o Senhor tem feito convosco no tocante a todas essas coisas. Essa primeira aliança foi estabelecida pelo sangue aspergido de animais sacrificados Nós lemos em Hebreus, vamos rapidinho lá para o Novo Testamento, Hebreus 9, no versículo 18, diz que pelo que nem o primeiro pacto foi consagrado sem sangue. Hebreus 9, versículo 18. Pelo que nem o primeiro pacto foi consagrado sem sangue, porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos novilhos e dos bodes com água, lã e sopa e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. Semelhantemente, aspergiu com sangue também o tabernáculo e todos os vasos do serviço sagrado. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. E depois, a nova aliança em Jesus, né, tornou-se válida pelo derramamento de sangue, mas dessa vez de Jesus. E Hebreus 8, volta aí um pouquinho, no verso 7, no capítulo anterior, diz assim: pois se aquele primeiro fora sem defeito, nunca se teria buscado lugar para o segundo, falando do sacrifício. Porque, repreendendo-os, diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto, uma nova aliança, não segundo o pacto que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois não permaneceram naquele meu pacto, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará cada um ao seu concidadão, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades e de seus pecados não me lembrarei mais. Dizendo: novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro, e o que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. E nós sabemos que todas as vezes que Jesus, né, quando ele foi ceiar com os discípulos antes, nos vários livros da Bíblia, que, né, Mateus, Marcos, Lucas, que contam o episódio da ceia, Jesus fala, né, tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o sangue da aliança, o qual é derramado por muitos para remissão de pecados. Aleluia, aleluia pela aliança do Senhor conosco, desde Abraão, com o povo de Israel e conosco, através de Jesus, a nova aliança. Deus nos chama a zelar por essa aliança. Deus fez um pacto com o povo, e o povo se dispôs a obedecer tudo aquilo quanto Deus ordenasse. A partir daquele momento, nos tornamos propriedade peculiar de Deus, ou particular de Deus. Nós lemos em Êxodo, né? Que então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Em 1 Pedro, no capítulo 2, 9, nós também lemos: mas vós sois a geração eleita. Quem sabe de cor? Nós somos a geração, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora não erais povo e agora sois de Deus. Amém? Vós que não tinhas alcançado misericórdia, agora a tendes alcançado. Deus nos fez seu povo, povo escolhido de Deus. E conosco ele fez uma aliança. Mas Deus nos chama nessa noite a zelar por essa aliança. Assim acontece conosco quando a gente é liberto do Egito. Né? O Egito representa o mundo. Quando nós somos salvos, nós somos chamados a uma aliança. Quando você converteu, quando você entregou sua vida a Deus, Deus te chamou a estabelecer um pacto com Ele. Quando você entregou sua vida, você diz: eu estou selando esse pacto com o Senhor. Que pacto é esse? A partir deste momento, você estabelece uma aliança eterna com Deus. Você diz para Ele: olha, Eu não faço nada por mim mesmo mais. Agora eu pertenço ao Senhor. E nós temos que ficar atentos a isso, né? Essa aliança eterna é uma aliança de serviço e de amor. Nós nos consagramos a Deus por amor, nós nos damos a Ele por amor. Nós nos damos a Ele como um presente. E a partir daquele momento, quando você dá um presente para alguém, eu estava conversando com os adolescentes na nossa sala ali outro dia, e nós falamos isso lá. Se eu der um presente para o Marconi, no caso deles é mais assim, né? Que se você der um presente para o seu amigo, não adianta você querer ficar controlando o que o menino vai fazer com o presente, adianta? Ai, não faz isso, ai, não é assim que funciona. Não, peraí, vem cá. Não, você deu, é dele, ele faz o que ele quiser. Se ele quiser jogar no lixo, ele joga, não joga. Você não tem poder sobre aquilo mais. Quando nós nos entregamos a Deus como um presente, que é o sacrifício, a nossa vida entregue no altar do Senhor, nós somos dele. E esse pacto, essa aliança, se estabelece no dia que nós nos entregamos a Jesus. E a partir daquele momento, o Senhor faz com você o quê? Hã? O que Ele quiser. Fala para o seu irmão, Deus pode fazer com você o que Ele quiser. Você se deu a Ele como presente. Fala para o seu irmão assim, não é você que escolhe mais o que você vai fazer. A partir desse momento, a gente já não pode mais fazer as coisas como nós queremos, mas nós nos submetemos à vontade do Pai.